Edson Moraes. Vem aí, o novo Moraes. Moraes. Eu falei Moraes. Aguardem. Edson Moraes. Bora, Moraes, bora botar pra cima o Ipixuna que tá no ar. Edson Moraes. Bora se ligando na parada aqui, aqui somente as principais. DJ Daniel, bombando as melhores pra galera. Então bora começar assim. Não nega pra nós dois e nem tenta me iludir e enganar. Alô, Ipixuna. Eu vi no seu olhar, enquanto te amava delirava. Os caras de pau por aqui também. Pecessíssimos. Melhor forma de curar. Sou de boa. Dizer a... Vamos, meus mercenários. DJ Daniel do São Moraes. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo até eu recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer. Nem imagino o quanto. Abraço, Tchunga e o velho. Posso. Galera da Colônia Velha, curtindo de boa. Mostrar o meu. O som Moraes tá no ar. Diga o nosso amor nunca. Ei, Daniel. Eu me confunde, amor. Som Moraes. Luz nega pra você. Sábado de aleluia, Vila de Beja. Não valeu pra você. Som Moraes. Pra cima. Só não nega pra nós dois e nem tenta me iludir e enganar. Eu vi no seu olhar, enquanto te amava delirava. Percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Sábado, aniversário do Geraldo Taxista. Parque Clube do Samba, Barca Arena. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo lindo até eu recordar. Mas um dia se passou. E abraço forte, toda a equipe não para. Aí do Tijuca tá o Rafael. Xará, Daniel. Tá o Natanael Júnior. Alô, Jaque. Eu não posso me apaixonar. Nem demonstrar o meu amor. Que o nosso amor nunca foi. Formatinho aqui no São Moraes, na Vila Ipixuna. Mais uma vez. Nega pra... É claro, minha irmã. São Moraes. Nega pro nosso amor. Não valeu pra você. Solta a voz aí, ó. Você não nega pra nós dois e nem tenta me iludir e enganar. Eu vi no seu olhar, enquanto te amava delirar. Emerson e a tropa da Aristides. É por aí ele com a Beatriz. Sempre São Moraes. Tá de boa. É Beatriz, bora pra cima, João. São Moraes. Daniel. Não nega pra nós dois e nem tenta me iludir e enganar. Eu vi no seu olhar, enquanto te amava delirava. Percebi que amava. Daniel. Aqui só toca as melhores e toca completa. Amiga Tiqueia, Elisângela, Pati Farrista, Jéssica Pantoja, de boa no Moraes. Só de pensar que eu posso te perder, eu sinto uma angústia que me faz enlouquecer. Tchau, Coringa, o Ellison. Tu era preto. Também tá o Josiel, o Caio. Certe. Darley, a equipe Tomboy. Uma... Galera da Vila Maranhão. Tivo, eu... E as loiras da fuga. Vivo, tu me provaste que esse homem sabe dar amor. Pra fuga. Isso é que eu te amo, amo, amo. Amo, amo, amo. Meu tudo, meu tudo. Por isso é que eu te amo. tá por ali também o Clebson do Cachorro Louco, Jackson Silva, Tarcísio Corrêa. Bora, moleque! Moraes! Meu amigo Eliseu e os Intocáveis, também já de boa por aqui. Vitinho, Raimundinho, Luizinho, Portal. Só de pensar que eu posso te perder, eu sinto uma angústia que me faz enlouquecer. Se eu pudesse explicar o que o meu coração diz, aí tu terias noção quanto me faz feliz. Tu viras o meu mundo ao avesso, tu me faz bem estrela só com um beijo. Meu mundo era preto e branco, tu puseste cores nele. Me sinto mais mulher se estou contigo, meu coração é teu. Jepinha! Abeliseu tá com a gente, um abraço forte! Moraes tá aquele jeitinho! Sou Moraes! Oh, essa paixão surgiu do nada! Me apaixonei por você, anjo sem asas! Oh, esse... Meu amigo Negão do Cadete, fala Negão! Tudo certinho, Lucas Lobato! Nada. Olha os mercenários por ali também! Nada. Vamos, Moraes! Daniel! São incomparável, DJ Marcos Cauê. É mesmo, né? Quem é Moraes? É Moraes de coração. Aqui é só musicão, moleque. Seus olhos te entregavam, eu bem que já desconfiava. Eu logo de cara fiquei louca por você. Como explicar? Amor, melhor deixar. Abraço forte os cachorrões lá de Itupanema. E toda a galera com o Som Moraes. Vendo. Tá por ali a Luna e Tune já posicionada. Oh, linda demais. A equipe Sobradinho fala careca. Corpo de fadas, eu e você. Daniel. Oh, essa paixão surgiu do nada. Me apaixonei. Completa aí, diz pra galera que vai ter o aniversário do DJ Diego Piratão, dia 18 no terraço. Daniel Piratão e a banda Açaí Pimenta. Chuna, lembro da gente. Tiririca, Pirata Neto. Calhado. Também tá o Cabelo, Alisson Robinson. Lembro nós dois do telefone. Lucas, Adriano. Adão. Valdo Varrista. Lucas e o Super Mario. Namorado. Lembro da gente andando de mãos dadas. Lembro que eu sempre te deixava na porta de sua casa. Fundamento, eu lembro. Carvalho, da Elia, sua maninha Vanessa Margalho também com a gente. É o Titito da tropa da Aristide por ali também. O Emerson, a Beatriz, toda a galera de Abaitetuba. Curtido aqui do Ipixuna. Som Moraes. Bora logo começar a esquentar, bora logo botar pra cima essa parada aqui, ó. Já formado o Ipixuna! DJ Daniel. Despintando, bora! E o moleque chegou com o uísque na mão, já botando pressão e as novinhas ao seu redor. É pura ostentação, o grave vai te balançar. O Daniel já chegou e o show vai começar. E o moleque chegou com o uísque na mão, já botando pressão e as novinhas ao seu redor. É pura ostentação, o grave vai te balançar. O Daniel já chegou e o show vai começar. Eu sou moleque doido, eu sou dos intocados. E os garotos ousados balança a cidade. Eu sou moleque doido, eu sou dos intocados. E os garotos ousados balança a cidade. Suzy, aí companhia com o Eliseu, o Elson, Ariana, a Ariana Portal. Bora, bora, bora. Pitu e os intocáveis, é isso? Bora, eu sou Moraes. Bora. Agora eu sou Moraes. Bora. Tá na mídia, né, moleque? Bora, Daniel. Os intocáveis na parada. Sou Moraes. Ei, eu sou moleque doido, eu sou dos intocáveis. E garotos ousados balança a cidade. Eu sou moleque doido, eu sou dos... Narciso Correia também dos ousados. Balança a cidade. DJ Betinho e Tarcísio Correia em lágrimas. Ei, Tarcísio, você é parceiro, é nosso amigo também. Vamos lembrar com alegria. Descontração, bora pra cima. E o moleque chegou com o uísque na mão, já botando pressão e as novinhas ao seu redor. É por ostentação. Pode crer, pode crer. Lançar o Daniel já. Galera de Abaeté, tá um xarope. Começar. E o moleque chegou. Também tá a dona equipe Fortuna do Leleco. Já botando o Preto e o Lino. Ao seu redor. Equipe Nike por aqui também. E vai te falar. Ei, Thiago, tudo certo, garoto. E o show vai começar. Eu sou moleque doido, eu sou dos intocados. E garotos ousados balança a cidade. Eu sou moleque doido, eu sou dos intocados. E garotos ousados balança a cidade. Social dos Atrevidos, Vila dos Cabanos, vamos junto, tá tudo misturado. Mistura tudo, tá junto e misturado. Mistura tudo, tá junto e misturado. O passado, o presente, esse ritmo. É mesmo, é? Agora eu quero ver tu balançar, Daniel e São Moraes. Vou comandar, agora eu quero ver tu balançar, Daniel e São Moraes. Jô da Moto, Eliseu, que tem história. O Jameson também tá, Leide. Vidas é muita. Leide Vasconcelos. Os perturbadores chegaram agora. Vidas é muita cor. Som Moraes. Vila dos Cabanos. É nós que comandamos. É da Vila dos Cabanos. É nós que comandamos. Que tem história, que tem tradição. Domina Atrevidos é muita curtição. Que tem história, que tem tradição. Domina Atrevidos é muita curtição. Viviane. DJ Genilson Incomparável. E DJ Betinho estabelece. Abra aqui a família Portal. O meu amigo Luizinho. Também tá o Vitinho. E Carolzinha, tudo certinho. Raimundinho e Lailma. Vamos abater tudo. Mistura tudo, tá junto e misturado. Mistura tudo, tá junto e misturado. O passado. Sandrinha, Luciana, Regiane e as Molecas Sem Limites. Agora eu quero ver tu balançar. Tu balançar, Daniel e São Moraes. Vou comandar, agora eu quero ver tu balançar, Daniel. Vem curtir com DJ Daniel. sucessos pra gente dançar. No vício. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício. Vem se apaixonar. Com de... Wagner Margar. O homem é bom. Pois sem ti, eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco, vou ficar maluco. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Os Mutantes do meu amigo Alexandre. E amor. Também tá o Roberto, só de boa. Aloíta Rodrigues. O teu homem, confesso todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te vais, eu enlouqueço. Coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu és minha rainha. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Rafa Saldi também já com a gente, fala Rafa! Um abraço forte no Ipixuna! Meu vício, meu vício! Meu amigo Thales de Vila dos Cabanos! Thales agora é explosão de Vila São Francisco! São Moraes! DJ Daniel! Galera do Paysandu, feliz da vida! Cadê a galera do Paysandu aí? A galera do Papão venceu o seu maior rival. Cadê a galera do Clube do Remo? Não pode abandonar o Leão. Essa aqui é a parada. Bora botar pra cima, São Moraes. Liga aí. Tudo. Cheguei pra balar, tô solteira, livre e solta. Cheguei pra balar, tô solteira, livre e solta. E a portal vai curtir com São Moraes. E a portal vai curtir com São Moraes. E a portal vai curtir com São Moraes. E a portal vai curtir com São Moraes. Abraço forte ao Leandro. Também tá o Herê, Martinha. Quero... O Erickson também, todos. Os mal falados, galera da Vila do Vasco. Quero é mexer, mexer, mexer. Família, portal, essa família tem. É moral sempre. DJ Daniel levantando seu astral. Cheguei pra balar, tô solteira, livre e solta. Cheguei pra balar, tô solteira, livre e solta. E a portal vai curtir com São Moraes. E o Luizinho vai curtir com São Moraes. E o Raimundinho vai curtir com São Moraes. E o Vitinho vai curtir com São Moraes. E o Fresquinho. Viviane, batidão. Meu amigo Thales por aqui também. Já beleza. Cachorro de Tupanema. Vem toda a galera mais uma vez. Alô, Hudson. Cheguei pra balar. É medida, medida, medida. Cheguei pra balar, tô solteira ali, soltar. E a portal vai curtir com São Moraes. E a portal vai curtir com São Moraes. E os caçadores vai curtir com São Moraes. Caçadores da farra vai curtir com São Moraes. Caçadores da farra lá do Mangueira. Tá o Wallace também, tá o Elivelton. A Letícia beber. E o Souza, só na manhã. E eu quero é mexer. Mexendo, mexendo. Família, portal, essa família tem. Toca sucesso! Valendo! Rogério Pessicíssimo! Igor Pantoja, bora Paulinho! Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá, não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo, não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar, não. Por isso que... Essa música é muito firme, moleque. Ei, vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, esse... Coragem das melhores! Mas não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, Daniel. A nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Forte e as divas e a mãe de Tuba. Ela chegou ao fim. Fala nas divas, vem aí a social das divas. No terraço, dia 10. 10 de abril. Banda. Quem toca? Daniel. Daniel. Daniel. Chines fervendo tudo. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir. Pra sorte aí, a galera da Vila Cupuaçu. Tá por aqui o Thiago, o Diego. Pra lá. E também o Leandro. Vixe, e claro, o prefeito da Vila Cupuaçu. É de fé. Meu amigo Fuim. Oh. E toda a comitiva do Cupuaçu. Tá nada, isso nunca vai melhorar. Não. Você não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, a nossa... Elisângela, Paty Farrista, Jéssica Pantoja, não, nós vamos... Louquita, aqui. Chiqueia Ita Rodrigues, oh, oh, formou-me. A senhora chegou ao fim. Bora pra cima, deixa a música tocar. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo. Tá todo mundo no Moraes, ó. Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Som Moraes. Os caras de pau de Abaitetuba. Everton, diz que pensa, Eduardo, sim, aí Serginho, querendo me ver, vai pra cima, diz que tá me lembrando bastante, acredito em você, tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, meu amigo André e os cachorrões, tô... galera de Itupanema, você, e aí, ah! O que é que a gente vai fazer? Os Intocáveis. Diz aí. Família Portal. Você... Cachorrões Explosão. Tô querendo. É mais uma união sempre aqui. Som. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta. Sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não, que não foi pura. Um abraço, Xarope. Bateu na nossa. Aí o Leleco, o Lino e o Dudu. Nossa. Aí, Dourado. E aí, mate? Vamos cantar pra elas? Fechou, MC Dourado? É nóis. Não tô entendendo. Canto, caralho. Você vai entender que essa aqui é outra música. Vou pra cima desse jeito, eu não aguento. Seu sorriso me encanta. Sua boca me alucina. Eu tô daquele jeito apaixonado nessa mina. Olha aí, princesa. Eu não sei o que acontece quando eu te vejo. O meu corpo se estremece. Galera do comércio, chegou agora. Pensamento. Lucas e toda a turma. E hoje eu tô querendo. E aí? E aí? O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Diz aí, diz aí, diz aí. Se você quer, eu também tô. Se quer morder tudo, São Moraes. Música do momento aqui, ó. Vou te morder. Te morder. Galera de Itupanema direto. Moraes. Sábado de aleluia, Moraes em beija. Lá vem ele de novo com esse blá blá blá. Acho que ele tá a fim de me pegar. Lá vem ele de novo com esse blá blá blá. Acho que a parada é a mordida. Vou te dar uma mordida. Qual é o problema? Sou dos cachorrões de Itupanema. Vou te dar uma mordida. Qual é o problema? Sou dos cachorrões. Tropa da Aristide e Emerson, Wagner Margalho, Titito, já tá tudo formado. JB, tá tudo formado. Com DJ da Sandrinho, comanda o show. Aí, Jairo, tudo certo, moleque. O Moraes já chegou. O homem é bom. Daniel, comanda. Já tô louca de desejo. Vem me dar um beijo. Mistura com Red Label, água de coco e muito gelo. Viviane Batidão. Tá formado agora os precisíssimos com Paulinho, Igor, Sapo, Dudu, Rogério, DJ, sempre Moraes. Compável. E de quando for se beijar, pelo amor de Deus. O rock ficou doido. A puta nova do Daniel. A putaria no pistão vai começar. Se não solta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá papau de toma cadela. Vem sapinho, sem desespero, dá papau de panela. E puxa o cabelo, vai, vó, que não anda só. Mulher que fica sem tal. Flamengo pra cala com ela, representa, mano, com a Clebe do cachorro louco. É que fica tranquilo. Tá com a gente também. Ela é Baby Saudi. Coroa, carequinha, palma, moleque bom. Neriane Butchim. Neriane aqui, ó. Som Moraes. Se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Calma, moleque, tá tranquilo. É, sem gracinha. O que eu quero aqui? Vem, carequinha. Vindas do baile. As novinhas ficam loucas quando a águia talha picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Moraes! Família Playboyzinhos do Conde. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Que o pop ninguém derruba. Ei, bandida! Agora você tá presa nas garras do águia pra pirar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos baldes. É o ninho do águia, se sinta à vontade. DJ Ellison e Júnior Marinaldo Pires. Davidson. Um abraço também aqui do São Moraes. Aí novinha vai descendo gostosinha. Pop live no comando, minha águia dá o gritinho. Toma bicada, toma bicada. Toma. MC Dourado na voz, é nóis, moro? As novinhas ficam loucas quando a águia talha picada. É o pop na pressão e as novinhas. Chegou agora a equipe Atitude. Abraço o Gapa e o Bruno. Toma picada, toma picada. Toma, toma, toma, toma, toma picada. Toma, toma. É nossa, vou te levar pra minha cama. Curtir o seu Moraes, vamos tirar uma onda. Hoje eu vou te dar amor, vem com o papai. Hoje a noite é nossa. Te quero demais. Alô. Bora pra cima. A gente vai dar um rolê. Vou pro rolê. Calma, gata, que daqui a pouco eu vou tá lá. Naquele mesmo horário, nós vamos se encontrar. Calma. Hoje vai ter festa. Chama suas amigas, DJ Daniel, que vai comandar a pista. Vem pra minha festa, é só diversão. Se liga na parada, é São Moraes, meu irmão. Te levo pra praia na beira do mar. Na beira do mar. Pego e pá, pá, pá, pá. Vamos curtir a festa no som do Moraes. Quando acabar a festa, aí te pego mais. Te levo pra praia na beira do mar. Depois eu te pego e pá, pá, pá, pá. Vamos curtir a festa no som do Moraes. Quando acabar a festa, aí te pego mais. Mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, Mutantes. É, calma gata, aqui daqui a pouco eu... Alexandre, Roberto, Desmoralho, Rita Rodrigues também com a gente, abraço forte. Que festa, chama a galera de Abaitetuba, que... no Moraes hoje no Ipixuna. E pra minha festa é só diversão. É o papapá, meu irmão. Meu irmão, te levo pra praia na beira do mar. Depois eu te pego e papapapá. Vamos curtir a festa no som do Moraes. Quando acabar, Márcio da Oficina Fantasma. Pra praia, égua. O mar, depois eu te pego e papapapá. Aí da Colônia Nova, toda a galera. Moraes, quando acabar a festa, aí te pego. Mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais. É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam louca. Se o crocodilo te morder, tu fica doido. Assim? Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Alô, Melly! O incrível crocodilo no comando, um animal toca tudo do Pará. Vem com o dourado, então se liga na batida. Olha deitado, o crocodilo vai... O gordo! E no comando tá o gordo. É mesmo, né? E também é tá mesmo, o né? Pressão. Ha! Tá malho, beat, tá pra 13, é o crocodilo em ação. Vai! Deitada que elas gostam. É no escurinho que elas... Os caras de pau, Everton! E o tro... Eduardo, Serginho, toda a galera! Fica doida, imagina então. Você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. É de deitada que elas gostam. É... DJ Kellyson Light! Não te bate! E se o crocodilo te... E associado de mutante, né, Kellyson Light? Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois... Super Mario, Vanessa! Camaro. É DJ Melly! Um exemplo! Tiririca, o Robson e os mercenários. É de deitada que elas... ao lado. É no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doido. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. O incrível crocodilo no comando, um animal toca tudo do Pará. Vem com o dourado então... Sábado a parada vai ser Barca Arena. O crocodilo vai pegar... Clube do Samba, São Moraes, sábado! E também Caldinho Pressão. Tá malho, beat, tá pra 13, é o crocodilo em ação. Vai! É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica... Pras fortinhas! Então, você... Jorge Mototaxista! No escurinho... E toda a categoria! De deitada... Um abração forte do Doniel! É no escurinho que elas ficam louca. Se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. E porra, quem te deixa tocar? Bora sim! Som! Hoje eu vou curtir com a minha equipe. Hoje eu vou curtir com a minha... Esquiado! É no São Moraes que as novinhas não resistem. Show com os pecíssimos, tu vai ver que a chapa... Olha a chapa esquentando! São Moraes! São Moraes! DJ Daniel! Parceiros arrebentando o som! Os pecíssimos estão chegando e as novinhas estão querendo. É o São Moraes, o som do momento. Aqui tem nota de 100, pode vir que tá fervendo. Manda o Red Label, que hoje eu tô bebendo. Manda o Absolute, que hoje eu tô bebendo. Vamos ostentar, que hoje eu tô podendo. E é o que tá tocando as melhores do momento. Hoje eu vou curtir com a minha equipe. Hoje eu vou curtir com a minha equipe. Rogério, Dudu, Vinhas não resiste. Igor, Pessíssimos, Sapo, Paulinho. Hoje eu vou curtir com a minha equipe. Hoje eu vou curtir com a minha equipe. É no São Moraes que as novinhas não resistem. deixou com os pés cisíssimos, tu vai ver que a chapa quente. É DJ Melry, um exemplo de DJ mulher do Pará. Elias Batidão, o DJ cantor do... Curtindo, curtindo, curtindo, curtindo, curtindo. É o Moraes que tá no ar. Som Moraes. Wallace, Elivelton, Pedro, Anderson, Letícia, Amanda, Simone e Avani também no Som Moraes. Todo mundo no clima. Som Moraes. Eu quero ver você entrar no clima. Tá desviada, tá maluca essa menina. E de saína vai descendo até o chão. Tá provocando essa mina, mulherão. Vou abusada, sou desse jeito. Me olho no espelho. Alô, Fuim, não me abandona, Fuim. Caras, quero distância. Fica caladinha aí olhando. Tropa da Aristides. Ai, digidão. Tropa da Aristides tá aqui também, ó. Ai, digidão, digidão, digidão. Ai, digidão, digidão, digidão. Ai, ai, digidão, digidão. Certo. E equipe moral, vamos, avante! Família, mutantes e equipe moral, vamos! Valdo Farrista, Lucas Lobato, também dá por aqui o Gito, o Leleco da Tentação, a Dinalva Maiara, Alessandra Alô Preto, mutantes e equipe... E aí, Roberto, vamos! Vamos, avante! Família, mutantes e equipe moral, vamos, avante! Viviane Batidão. Sucesso. DJ Betinho Isabelense. DJ Júnior Vidal. E a pressão só. Vem aí, o novo Moraes. Moraes. Eu falei Moraes. Aguardem. Onda é onda. Olha a mulherada aí. Esse aqui é o Toca Tudo, galera. Te liga aí, Som Moraes! O que você fazer e fica nessa agonia? Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia, fala de mim. Um abraço às divas do Som Moraes, Jamaitetuba! Pensa em mim, fala de mim, pensa em mim. Só sabe meu primeiro nome, que acha que me conhece, olha, se põe no seu lugar, vê se comigo não se mexe. Mostrando o meu talento. Passa apertada, bunda empinada. Às vezes melhor que a sua namorada. Para tudo, pego no copo com a unha decorada. Vou mandar da safadinha. Eu já descobri seu truque. Pra saber da minha vida, não sai do meu Facebook. Tu não tem nada pra fazer. E fica nessa agonia. Fala de mim, pensa em mim. 24 horas por dia. Fala de mim, pensa em mim. 24 horas por dia. Fala de mim. Novos da galera. Tu não tem nada pra fazer e fica nessa agonia. E assim? Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia. Fala de mim, pensa em mim, 24... Os funks oficiais. Fala de mim, pensa em... Das sociais em todo o Brasil. Põe no seu lugar, vê se comigo não se mexe. galera do comércio, Leonardo também, meu amigo Thiago e toda a equipe Nike, curtindo de boa. E aí, careca, tudo certo? Eu gosto tanto de sentir o teu sabor e ver TV contigo no meu cobertor. É bom demais, amor, sentir o teu carinho. Aí eu tô sozinho. Mas não me deixe sozinho, eu sou vida louca. Quando eu pego o controle, eu parto pra cima e beijo na boca. As meninas dançando, é o mundo se acabando. Eu libero a tequila, o esquema vem, já vem rebolando. E aí? A ousadia, eu me jogo no mundo. Até de madrugada vai ter cachorrada, é amor vagabundo. A festa na suíte, alivia o estresse. Eu sei que amor... Meu amigo Mike Tavares, aí é Portal. Amor, fica sozinho, tá? Fala aí, Portal, meu amigo Luizinho também tá por aqui. Entendi. Raimundinho, Vitinho. Do jeito que eu sou. E toda a galera mais uma vez. Se você... Eu sou Moraes e Abaité. Amor, fica sozinho, tá? Garotos ousados, eu sou, se você... por aqui o Tarcísio Correia, se você ama... o Cleiton, o Enzo, não me deixe sozinho. Garotos ousados, eu sou vida louca. E os intocáveis, hein? Parto... Eliseu e toda a galera. As meninas dançando. Jackson Silva, Nelson. Sou Moraes. Pela que a novinha já vem rebolando. Sou Moraes. Volto pra ousadia, eu me jogo no mundo. Até de madrugada vai ter cachorrada e amor vagabundo. A festa na suíte, alivia o estresse. Eu sei que a mulher até acreditou no toque e me enfraquece. Amor, fica sozinho da caô. Vê se me entende, por favor. E eu sou do jeito que eu sou. Elisângela, eu vou. Rita Rodrigues, Chiqueia, eu vou. Amor, Pati Farrista, fica... Jéssica Pantoja, vê se me entende, por favor. Pra sorte pro Alan, também dá o Márcio. Você... Família Marques, galera do Murutinga. Tá favorado, tá tranquilo, tá favorado, tá tranquilo, tá favorado. Só os vilão, vem. Tá tranquilo, tá favorado, tá tranquilo, tá favorado, tá tranquilo, tá favorado. Vai, um brinde pro Zé Calcado. Tá tranquilo, tá favorado, tá tranquilo, tá favorado, tá tranquilo, tá favorado. Vai, um brinde pro Zé Calcado. Vai achando que é só playboy que vive. Só playboy. Girado no dão, girado o olhar. Parado no tempo, eu não posso ficar. Girava o volante. Negão do Cadete. Vira o volante do Jaguar. Marcelo Negão da Iguagente também. Meu amigo Rafa Saldi. Já tá o Paco. Fala em Saldi, o Baby Saldi também dá por ali. Tira a postagem. Galera do som automotivo de Abaité. Olha pra todos os recalcados. Olha pra aquelas vizinhas fofoqueiras. Pra quem desacreditava de nós. Rapaz, fala em som automotivo. Tá, a gente vai fazer uma onda com sons automotivos de Abaité. Tá tranquilo, tá? Dia 17 de abril. Vai, o Som Moraes e altos convidados, claro. Tá tranquilo. Vai ser a primeira vez do Som Moraes no Cambota. Moraes. DJ! Mas gosta assim, mas tá suave final de semana. Vai achando que é só playboy que vive Copacabana. Aí, dá uma olhada no cordão, tá tranquilo. Aí, dá uma olhada nas bandidas que tá com nós, tá favorável. Foca mais no sofoca, isso é o dilema da quadrilha. Faz o sinal da Rogue Lose. Faz o sinal aí, moleque. Sinal do Ronaldinho, certo? Tá tranquilo. Som Moraes. Som Moraes. DJ Daniel chegou. Referência em seleção musical no Pará. Vamos lá, DJ. Então tá na hora da gente dançar coladinho, porra. A música no Pará é assim. Vamos, Moraes. Toca na parada. Devagar, garota louca. És tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Cadê o fogo, porque tanto. Abraço, Hélio, Mike e o alemão da GDB. Tá com a gente. Você tem muito que fazer em poucas horas de um dia. E Pichuna formado, moleque.

você está. Sei que são 2 da manhã, tá tarde demais, decidi ligar. Sei que está namorando, parece estar feliz. Meus parabéns. Meus parabéns, felicidades. Ei. Chegou o Florisvaldo. Se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser a cobrar, não vou me importar. Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar. Não sabe o que faz, mas sei lá, deixa o tempo passar. Mas antes de desligar, confesse, você não me... Negão do Cadete! Tá negando. Lourinho Lava Jato Alto Brilho! Veio me falar... Vem com a gente! Você falou de mim e disse que não é fácil esquecer o amor... Ah, é burro, brilho, é? Isso que eu liguei... É burro. Pisa, vou terminar... Ah, tá com 2 R, porra. Vou lutar, pode não me querer, pode não me aceitar... Então tá certo, burro, brilho. Mas eu vou te esperar... Sai errado quando se escreve errado, né, sacanagem? Tô acostumado a falar a mesma coisa. Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me... Se o José mandar eu falar o nome dele e não colocar o acento, eu vou ler Josi. Não vou me importar. Aí ele vai ficar bravo. Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar. Não sabe o que faz, mas sei lá. Aí se eu falar no Paulinho e não falar no Rogério, como é que fica? Antes de desligar. Os pececíssimos, meus amigos. Fala aí, pececíssimo. Olha o sapo por aqui também. Tá por ali o Dudu. Também curso de boa. Ela veio. Igor Pantoja. Que falou. Os Intocáveis, a Explosão. Falou de mim. Família Portal do meu amigo. Não é fácil esse. Raimundinho. Assim. O Eliseu por ali também. Ninguém. E toda a... Meu amigo Thales da Vila. Terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Pode passar 10 anos, mas eu vou. Você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar. Que falou com você, você falou de mim. E disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Pode passar 10 anos, mas eu vou te esperar. Espera aí que quem toca a música pra galera dançar agarradinho aqui, moleque. Ai, tá dentro, hein? Vou olhar nos teus olhos e vou te dizer. Não dá, acaba pra ninguém. Cara a cara, pente a pente, direi a você. Vai, vai, o amor não mais. Celular de rico é bom, te dá de um clique e bate 5 fotos. Vou voltar atrás, sei que vou me arrepender. Nunca mais vou ter nada de mim, mas vai, pra mim não dá mais. Meu lindo bye bye, vou curtir com a família que tanto. Vai, vai, pra mim não dá mais. Meu lindo bye bye, vou morar com Daninha, eu vou levar esse vai, amor. Vai, pra mim não dá mais. Meu lindo bye bye, vou curtir com a família que tanto. Vai, vai, pra mim não dá mais. Direi a você. Vai, vai, o amor não mais existe. Sei que dói, mas eu estou disposta a sofrer. A chorar noite e dia. Não vou voltar atrás, sei que vou me arrepender. Nunca mais vou ter nada de mim, mas vai, Nelson Moraes no Espaço VIP. E vai todo mundo pra beija! Som Moraes! Não é, Moraes? Som Moraes. Moraes. É hora do show das marcantes com Som Moraes. Então bora detonar! Juna. Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Som Moraes. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. DJ Daniel. Quando parece que esqueço, encontro a sua foto. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinho. Sem você ao meu lado, desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Xiri do meu amigo Emerson, ao Titito, Sandrino, Jairo, JB, Wagner Margalho, Rafa Saldi, Marinaldo, Marinaldo Pires, banda, e a força toda, toda da tropa, mulher. A maior referência em melody. Sangue novo, Marinaldo Pires. O homem é bom. Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Me distraia, faça esquecer de tudo. Luizinho Portal. Esse que esquece. Meu amigo Raimundinho e Lailma. Tá o Vitinho, a Carolzinha. Verdade, matar a saudade. Carolzinho de Tupanema. A noite está. Tá lá em Tupanema, tem cachorro por aí. Meu lado. O Andrei por ali também. Deixa. Meu amigo Thales. Hudson da GP. Mike Tavares. Eu fui o culpado por você sofrer. É medida, medida, medida. Não dá, meu. Não pode, pô. Eu te peço, é menino. Desculpe por você sofrer. Vai doer. Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui. A Neriane Butsen. Nada. Perdoe, amor. Eu amo você. Tô com tanta saudade. Bate uma saudade desse tempo que eu vou te contar. Som Moraes. Som Moraes. Anderson Wallace, Elivelton, o Souza, Letícia Simone e a Vani com Som Moraes. Hoje me sinto tão só, depois daquela briga, que acabou com tudo que eu sonhava. Se não fosse essa mulher, você estaria aqui, me amando até o final. Agora eu consigo entender, se não me toca é porque não me quer. Agora eu consigo entender, quem não aguenta vai sofrer. Brasil. Eu acordei pensando em te falar alguma coisa que me faça lembrar de tudo que vivemos por amar, das noites que fugimos sem pensar, agindo por impulso da paixão. Quinta-feira tem o aniversário do Joca. Claro, porra, na danceteria do Joca. Daniel e Bilo Batidão. Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta. Pois me trocou por um alguém, atração só de mão. Lucas Silva, tudo certo, garoto? Vida dediquei. Luni Tunes por ali também. Os caras de pau. Mesmo amigo Everton, Eduardo. Dei. E o Serginho, cara de pau. Foto dedicada para mim que tu amava. Sem sofrimento, não pode onde dizer mais. Onde tu pode estar? Se tá procurando, quem sabe não tá por aqui no Som Moraes, né? O teu amor. Escuta aí. Por onde será que anda você? Eu não sei. Faz tempo que a gente não se vê, eu pensei. Eu guardo tantas lembranças comigo, lembrar da primeira vez. De vez em quando ainda sonho contigo, tudo que a gente fez. Um abraço, Alisson, Thomas. Estou carente, vou... Thiago, demais, vou... Diogo e Uni, os mal falados, comigo. Estão aqui com o Daniel. Pois é, só por... No Som Moraes. Som Moraes. Só não diga bye bye, não, não, não. Não me faça sofrer, yeah, yeah, yeah. Só não diga bye bye, não, não, não. Não me faça sofrer. Por onde será que anda você? Eu não sei. Faz tempo que a gente não se vê, eu pensei. Eu guardo tantas lembranças comigo, lembrar da primeira vez. Pra sorte hoje, Mutantes. Com tudo que a gente... O meu amigo Alexandre tá, o Cauê. Estou carente. Também o Roberto, toda a galera. Ita Rodrigues. Vou dizer. Jéssica Pantoja. Fala comigo, diz qualquer coisa. Jéssica, tudo tá daquele jeito. Ser. Ah tá, o Remo perdeu, né? Ei, foi sim. Só não diga bye bye. Não me faça sofrer. Bonde do Batidão. Essa é mais uma produção. Estúdio R Music. Não confunda, é Bonde do Batidão. Por onde será que anda você? Eu não sei. Abraço, Rafa, da Luni Tunes. Também tá o Juan. Juan da Surficinha. Cadê o Juan, rapaz? E tá agarrado na Luana que não larga de jeito nenhum. Ei, Juan! É do Moraes! Som Moraes. Meu coração está tão só, querendo meu bem te encontrar. Essa saudade dói demais, parece nunca acabar. Lembra aquela noite quando eu te beijava, você jurava me amar. Eu ainda lembro. Agora estou sozinha, sim. Maior referência em Melody. Simplesmente Isabelense. Uma das Rocha Nascente. Tô doente de prazer, altas horas da madruga vem me ver. O meu carro, uma canção, só maltrata o meu coração. Tenho certeza você deve estar com a sua esposa. Está com a esposa. E me incomoda essa situação de ser sempre a outra. Meu bem, não. Também tá a Joyce, o Elias, toda a galera da Vila do Vasco, Lourinho, aí do Puro, Puro Brilho. Agora vem o certo, né, Lourinho? Lourinho do Lava Jato, Puro Brilho. Aqui com o Daniel do São Moraes, meu amigo Negão do Cadete, Lucas Lobato, Sonamânia. Tenho certeza você deve estar com a sua esposa. A esposa. São Moraes. E me incomoda essa situação de ser sempre a outra. Meu bem, não dá. Melhor que tome a decisão, sem separação. Eu posso colocar. DJs, Léo e David, envolvendo você.